aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos à segunda parte desse episódio sobre Tokusatsu. E eu vou dizer pra vocês que essa parte é ainda mais nostálgica, hein? E não se esqueçam, lá no final do cast tem a leitura de e-mails. Então, vamos ao cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Próximo Tokusatsu é um dos, pra mim, um dos melhores que já existiu, né? Considerado pra mim, talvez o melhor, né? Black Kamen Rider, né? Que na verdade é Kamen Rider Black. Vai falar dele é o nosso querido Eduardo Filhote. Cara, Kamen Rider Black, né? Na verdade, quando ele veio pro Brasil, o nome dele foi invertido, ficou como Black Kamen Rider. Que pra mim soa melhor, né? Soa bem melhor. Só foi organizado na sequência, né? No Kamen Rider Black RX. Mas o Black Kamen Rider, cara, ele. Nossa, que série fantástica que era. A série girava, ela é do gênero Henshin, segue a Henshin Heroes, né, que são os heróis que se transformam e tal, em superpoderes e tudo, e segue a linha dos Kamen Riders. Na história, tinham dois irmãos lá de criação, né, eles foram criados juntos, que era o Isamu Minami e o Nobuhiko Aikizuki. Aí um dia, eles estavam numa festa lá, curtindo e tudo, uma festa com uma galera muito louca lá. Uma rave. Não, era de aniversário, não chegava a rave. Caceta. Uma rave, os caras tomando um azulzinho e tal. Aí eles estavam lá curtindo a festa, uma galera, um monte de gafanhotos atacaram a festa e tudo. A galera entrou em desespero e os dois ficaram lá de boa, tipo, viram o que estava acontecendo, mas não tiveram nenhuma reação drástica. Aí isso revelou que eles eram escolhidos lá do Império Gorgon, que era o império lá do tava em busca dos seus reis malignos lá, e sequestra os dois irmãos. Só que aí o pai do Nobuhiko consegue lá invadir a nave dos Gorgons e consegue salvar o Isamu. O Isamu consegue fugir, só que o Nobuhiko ainda fica preso. Só que o Isamu foge, só que ele consegue fugir já depois que o Império Gorgon tinha implantado nele a Kingstone, que era um cinto que ele tinha lá que permitia a ele o poder do Henshin. Aí ele, onde ele absorvia lá o poder e se transformava no Black Kamen Rider. Aí ele dedica a vida dele, né, que ele mantém a memória dele. O Nobuhiko tem a memória dele toda apagada. O Isamu, antes da memória dele ter sido apagada, o pai dele salva ele. Aí com a memória, como ele ainda tinha a memória de tudo, ele decide que ele vai lutar contra o Império Gorgon e pra salvar o irmão dele. Só que na luta lá e tudo, pra salvar o irmão dele, mesmo quando ele consegue lá e tudo, ele chega tarde. O Nobuhiko já tinha sucumbido lá às forças do mal e se torna o Imperador Secular Shadow Moon, que se torna um vilão recorrente na franquia Kamen Rider aí, que aparece em várias sequências dos... O melhor vilão de todos. Dos Kamen Riders. Nossa, cara, ele é tão foda que ele aparece em mais de 10 sequências dos Kamen Riders. E Edu, de novo a gente foi enganado, você sabe, né? Eita! Fomos enganados de novo, cara. E muito. Sabe por causa de você, sabe por causa de quê? Não, peraí. Só porque eu destruí a tua infância, tu vai destruir a minha agora. Não faça sim, isso. Sim, sim. Façam. Bota pra fuder nesse nome. O golpe que ele fala, golpe insectos, golpe louvadeu, não existe. É outra coisa que eles falam. É outra coisa. Mas achei que era o. Não, mas achei enganado. Que era o Shadow Moon que era o herói. Não. É o. Era outra coisa que eles falam. O nome do golpe insectos é Rider Punch. Ah, isso eu já sabia Rider. Dos games. É, Soco Rider. E o chute, que era aquele golpe louvadeu, era Rider Kick, quem falava. Rider Kick, né, que era o chute. Isso. Se eu sabia dos chute games. Rider. Ah, que merda, velho. Nilson, vem com alguma coisa que preste da próxima vez. Não, mas nós só... não, mas eles modificaram o nome do golpe, pô. Tá, mas ficou mais legal. Ah, eles modificaram o nome do Isamu mesmo. Era Kotaro, velho, no Japão. E aí? É, então, mas foi enganado de novo, né? Porra. Mas eles adaptavam, essas coisas eram meio comuns na época. É, né? Era tudo isso. Negócio de adaptação é comum. E tipo, eu achei que ficou bacana, não achei que ficou ruim, não. Eu também, eu só não entendia porque o golpe louva-a-Deus era um chute, mas tudo bem. É igual lá o chute Ryu. Porra, chute Ryu? Mas que porra é essa, velho? Queria que fosse chute quem? Chute Dalsin, já que vai mais longe, então. Eu entendi essa referência, velho. Cara, uma coisa que eu lembro do Black Kamen Rider na primeira vez que ele aparece ali, quando os Gorgon estão tentando recuperar ele, recapturar ele ali no primeiro episódio, quando ele vai se transformar a primeira vez, que ele não faz a questão lá do Shin lá, que era muito maneiro, né, cara? Ele tá naquela forma primitiva de gafanhoto dele, vocês lembram desse trechinho, não? Cara, não lembro. No primeiro episódio, antes essa dele se forma... transformar. Essa forma, na verdade, remete, se eu não me engano, acho que é o primeiro ou o segundo Kamen Rider, que no Brasil passou, foi a primeira série Kamen Rider a passar no Brasil. Mas não é parecido não, Eduardo, porque até inclusive quando ele se transforma, dá um flashzinho assim dessa forma, sabe? E ele tem um puxadinho no capacete assim, como se fosse um samurai, sabe? E os antigos Kamen Riders lá, os primeiros Kamen Riders, que depois veio o Masked Rider lá, era tudo capacetezinho redondo. Ah, sei qual é essa forma aí que você tá falando, é como se o pescoço dele emendasse com o corpo já na... Isso. Chegou a ter essa forma alguns segundos, que suponho eu, minha teoria, de que seria a forma maligna dele, né? E depois talvez seja. Que depois aí... E aí ele fica do bem, né? E aí ele tem essa forma final dele. Inclusive, na transformação dele, ele fica, dá um flashzinho nessa última forma aí que eu falei. Ah, essa forma eu tô ligado com ela. Uhum. Assistia, Felipe? Pô, isso aí, eu era muito viciado nisso, velho. Porra, eu achava muito foda as cenas com a moto também. achava muito foda tudo. Pra mim, o Shadow Moon é o melhor vilão do, do, dos Tokusatsu quem aí. É que sabe, quem é que sabe mencionar aí o nome da moto? Battle Hopper! Na verdade, quem? Eram duas motos, né? Sim, é. Depois, no meio temporada, veio a moto e o Lord carro. Lord Sector. E o carro depois, mais pra frente. Não, o carro é no RX, pô. O carro é no RX. Ah, perdão. Pô, mas a moto era muito bacana, né, cara? Pô, as cenas de moto eram muito foda. E nossa, tudo explodia e nunca atingia ele, né, velho? Era massa que ele falava que a Lord Sector corria mais de 500 km por hora. Eu falei, carai, que moto é essa, doido? E na brita, voltas, né? E sempre era na brita que ele corria. essa moto é do capeta mesmo, doido. É, meu amigo. Cara, uma coisa que eu achava massa no Kamen Rider Black, cara, é que parece que a Toei reviu todos os episódios ou todas as séries que ela tinha feito até então e falou assim, vamos fazer um troço mais foda que a gente já fez antes. Bem feito, bem acabado. Cara, sim, tudo sim. Era melhor, cara. A história, a trama, o vilão, tudo era bacana, cara. Tudo era tudo impecável mesmo. Os dublês. E olha só, é 4 de outubro de 87 que foi feito, hein, cara. Nossa. Então. Oh, eu pensei que era mais pra frente, cara. Fala, Eduardo. Não parece ser de 87. Uma coisa que não ficou legal na série, que foi o último episódio. Qual? Que eu não assisti, eu acho. É, porque como a série já tinha sido planejada no Japão, já tinha sido feita em duas, o último episódio dela é como se fosse uma quebra de temporada. O último do Gorgon que fala, né? Isso. Só que no Brasil era como se fosse, tipo, ninguém sabia que teria continuação. É. O último episódio é o Isamu Minami morrendo. Pá, tem a luta final contra o Shadow Moon e papapá, ele mata o Shadow Moon e tal, aí ele vai salva as meninas ali e morre, cai no rio e vai embora, o rio leva o corpo dele embora e o narrador lá fala que não sei o que, será a morte de Samu e pronto, acaba. Saca? Não, cara, aí... mas eu vi os outros ele episódios. Deixa como mas Edu, ele deixa como continuação, ele deixa sim, como... Sim, porque a continuação é o primeiro episódio do, Black, do Kamen Rider Black RX. Não. É. Pior que é mesmo. É sim, cara. Esse foi o último episódio que passou no Brasil? Sim. Não, é o último episódio, episódio da série. Kamen Rider. Da série Kamen Rider. Porque a série seguinte já é Kamen Rider Black RX. Isso. Só que é como se fosse uma segunda temporada, saca? Tá, e o que que eles, por que eles não passaram os outros episódios? Passou depois, quando passou Kamen Rider Black RX. Só que isso aí passou anos depois, saca? Ah, uns 2-3 anos depois. E por isso que até hoje, inclusive, muita gente confunde o Kamen Rider Black com o Black RX, cara. Que, é, que depois virou uma maçaroca o negócio, sabe? Ninguém sabia o que era o quê. Não, é que eu já assisti os outros episódios, eu sei como é que é o final do Black Kamen Rider e tudo lá, inclusive a cena dele, do Shadow Moon destruindo, matando a Battle Hopper lá e ela se sacrificando lá pra... eu tinha a impressão de que eu assisti os outros episódios, cara, mas agora vocês plantaram uma dúvida na minha cabeça aqui, ó. Não conseguiu assistir os outros episódios, pois é. Porque acabou ali, pô. Mas eu sei que, eu sei do final lá que o Isamu mata o Shadow Moon lá na caverna lá e tudo, né? É bem triste até, inclusive, a cena deles. Mas aí logo depois ele reaparece aí. Eu acho que é isso, né? Padre, tu assistia Black Kamen Rider? Cara, eu assistia. Assisti e gostava muito, cara. Eu achava tudo muito bem feito, igual eu falei, cara. A história era muito bacana, o vilão era realmente bacana. Eu não acho... E aí, uma questão de gosto, eu não acho o vilão mais foda. Eu acho O vilão Shadow Moon é muito foda, cara. Eu acho o vilão do Cyber Cops mais não, foda, não cara. Não vem falar blasfêmia aqui, ô. Pois é, porque pois é, cara, mas questão de gosto, não tem jeito, cara. Ah, o Shadow Moon. O Cyber Cops também é muito foda, velho. O Shadow Moon. Não é, pois é, cara. O Shadow Moon, ele poderia ser tanto um herói quanto um vilão, de tão foda que ele é. Pior, cara. Ô, Felipe. Oi. Me diz que tu não tinha o bonequinho do Shadow Moon. Ah, eu tinha, velho. Ah! Aí, o meu vizinho que o cara tinha o boneco. Eu tinha a moto, tinha o boneco do Shadow Moon, tinha o Kamen Rider. Que pariu, o meu vizinho tinha o Shadow Moon, cara. Como eu babava em cima daquela merda, né? O que eu fiquei puto mesmo, que não consegui, foi os do Inspector, velho. Os meus vizinhos tudo tinha aquelas porra montava, igual os Cavaleiros do Zodíaco, eu não tinha aquela merda, velho. Eu tinha a vontade de ter, cara. Wilson, quando a gente for falar sobre brinquedo ou alguma coisa assim, não fala não, pô. Fica quietinho que é melhor, né? Não entristeça. Fica a parte triste do cast se tu ficar falando. Aí a galera vai ficar querendo fazer doação. Por isso que tu ganha jogo no teu canal, velho. Quebrou meu Eduardo, tuas considerações aí sobre o Black Kamen Rider, cara. Então, cara, Black Kamen Rider foi uma série muito foda, que foi um final que deixou muita gente perturbado ali, porra, cadê a continuação e tudo, que deixou um gostinho de muito quero mais. Tinha muitas cenas de ação muito boas, tinha uns diálogos muito bacanas, uns vilões bem bolados, e cara, é uma série que tá no coração, gosto muito. Uma das melhores, realmente. Então, vamos para o próximo aqui, já na sequência, Black Kamen Rider RX. Ou era Kamen Rider Black RX? Era Kamen Rider Black. Aí o que era foda ficou melhor ainda. Ikarino Aurora Minimatoi Kimi wa tatakau hito ni nare Kizutsuku koto wo osoretara Chikyu wa aku no te ni shizumu Wake up the hero moe Shinai battle Wake up the hero Taiyo yo Ai ni yuki wo Atarete kure Kamen Rider Kuroi body Kamen Rider Makka na me Kamen Rider Black Are Yasashisa. E quem vai falar sobre Kamen Rider Black RX é ele, Felipe Zu. Que demora pra falar azul é do porra. Mano. Esqueceu que era azul, porra. Felipe ABCDFGHIJKF Zu. Vocês já ouviram falar em lag? Ah, lag mental só em retardado. É, pois é. Então, vamos lá. Kamen Rider Black RX é continuação direta do Black Kamen Rider. Que, e nisso, o Isamu Minami, ele tava investigando o começo do episódio, investigando o aparecimento de três estacas misteriosas lá. E nisso, quando ele encontra essas estacas, ele encontra três monstros que se pareciam muito, inclusive, com os sacerdotes da série anterior, né? Que era do Black Kamen Rider. E o que acontece quando ele vai se transformar, esses três monstros, eles conseguem parar a transformação dele. E aí o Isamu é capturado e é levado à base do Império Crisis. E lá ele recebe uma proposta para fazer uma aliança com a galera a troco disso ele teria seu poder dobrado. Como o bom herói que ele era, né, ele recusou a aliança e aí a galera mandou, jogou ele no espaço, disse que já que ele não queria ajudar, então ia se livrar logo dele. Aí, jogaram ele no espaço, e só que a radiação solar entrou em contato com o Kingstone, né, dele, com o cinto, e provocou uma mutação que era inesperada para todo mundo. E nisso, o Isamu é jogado depois dessa mutação na Terra e renasce lá como o Kamen Rider Black RX. O famoso... Filho do Sol, né? Filho do Sol. Bem lembrado. Eu sou o Filho do Sol! É, mano. Kamen Rider Black. E diferente do que eram os Tokusatsu, costume dos Tokusatsu, né? O Black Kamen Rider RX, ou Kamen Rider Black RX... Ele era o mesmo ator, né? O mesmo ator. Sim. É porque a série é continuação direta. É, de fato, a segunda temporada. Sim. Mas muitos dos... Inclusive os Metal Heroes, os primeiros, era continuação, só que trocava o herói principal. Mas aí, o personagem principal se manteve o mesmo, saca? Uma coisa que ficou muito marcante no RX... Foi as formas alternativas dele quando ele sofria uma raiva. Quando ele ficou com. Quando ele sentiu uma raiva indestrutível, ele virou o Robo Rider. Aí os bichos vinham bater nele. Ele não sentia nada. Os bichos batiam nele e não sentia nada. Ele ficava igual um robôzão mesmo. E quando ele ficou calmo lá, tranquilo, quando ele tava preso numa caverna, ele virou o Aqua Rider. O Bio Rider. Nossa, Aqua Rider, que é isso, cara? Eu só lembrava que era da água, velho. É que era dividido assim, o Kamen Rider normal, ele era, digamos assim, o médio, né? Ele tinha o equilíbrio. O Bio Rider, ele era mais rápido, mais ágil, né? Mas também era mais fraco. E o Robo Rider era mais forte. Pura força física. O Robo Rider era o amarelo, né? Com os detalhes amarelos e tal. Ele era o Tanker. O Tanker. Virou RPG, né, Black Kamen Rider? RPG. É, pior. E era uma mistura de Metal Hero com Hero e Super Sentai, né? Porque o Bio Rider era só roupinha. É verdade. O Robo Rider era de metal. Nós temos que ressaltar também que quando ele se transformava no Robo Rider, ele se autodenominava como Príncipe da Tristeza. Lembra? Ele falava, sou o Príncipe da Tristeza. Aí no Bio Rider ele falava, sou o Príncipe da Ira. Ele falava assim. Que lixo. Eu não lembrava disso não, cara. Você não lembra não, cara? Ele falava isso. Ele não falava isso, cara. O robô virava o Pablo, o Rei da Sofrência. Oh, chora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque o homem não chora. Ah não, cara, vou ter que tocar essa porra. Cara, uma coisa que eu não sei se vocês lembram, lá pelo final da série, lá, uma coisa que eu achava bem bacana é que apareciam os Kamen Riders anteriores, né? Sim, tinha os crossovers, né? É, os crossovers. Pô, eu achava muito bacana, cara. Quando todo mundo pensava que o Shadow Moon tinha morrido, ele voltou no RX, Puta merda, hein? E morreu de novo, né? Voltou mais badass do que ele tava antes ainda, que aí ele já tinha usado poder total. Cara, na hora que ele via com aquele andarzinho dele, aquele barulhinho, coloquinho marcante, né, cara? Ah, que loucura. Aí você falava, caralho, lá vem o Ikki de Fênix aí, velho. Ah, para com isso, velho. Também não era assim, não. era quase. Shadow Moon era o cara que, quando você ouvia ele chegando, você já pensava, pô, será que o Isamu morre nesse episódio? Se fudeu Bahia, doido. Fudeu Bahia. Quando aparecem todos os antigos Kamen Riders lá, pra gente era algo espantoso, porque a gente não sabia que tinha outros Kamen Riders, né, cara? Pois é, eu ficava perguntando onde essas porra estavam, né, velho? Quando eu vi esse episódio, eu me perguntava, caralho, de onde surgiu tanto Kamen Rider, velho? Porra, cadê eles pra ajudar eles sempre aí? O cara se fode sozinho. Eu só fiquei sabendo dos outros Kamen Rider nos games. Kamen Rider tem uma espada, né, cara? Pra lutar contra os inimigos dele agora, né, velho? Esqueci o nome. Teve um Kamen Rider que saiu no ano junto com um seriado Sentai que chamava Gokaid, que ele tinha o poder de se transformar em outras versões de Kamen Rider. Aí ele usava, acho que era uma ficha, um negócio assim, ele colocava, por exemplo, o Black Kamen Rider, fazia o negócio, aí ele tinha a do Black Kamen Rider. Você tá falando a sabanização do Kamen Rider, né? Então, é o japonês que é o mesmo. É, que lembra não que tinha o Masked Rider, que, passou, que era o americano do RX? É, não, essa tem... série é a japonesa, acho que é a comemoração de 35 anos da franquia Kamen Rider, é um negócio assim. Bom, eu não sei se é, mas teve uma também igualzinha a todos os Power Rangers, né, cara, que pegaram o RX e fizeram outro herói. Ai, meu Deus do céu, cara. Como gostava de fazer essa porra aí. O Nilson, o nome da espada dele era Metallion. É, agora lembrei mesmo, era Metallion que ele dava. É, ele dava escrito Metallion. Outra, a Battle Hopper também mudava. Isso, ela renasceu e ela também só mudava. Que no, só que no Brasil, na dublagem brasileira, só que na original parece que é outro nome, é Electron Saibara, que é em japonês, né? Saibara, que é cyber, de sabre, né? Uma coisa interessante que eu vou deixar para os ouvintes no post desse podcast, se eu encontrar, é o teste para atores do Black Kamen Rider, da primeira série. Nos caras no teatro lá fazendo as cenas lá e coisa e tal, e tem lá o ator principal do Isamu lá que passou nos testes, cara. Inclusive, a roupa que ele usa no teste é a mesma que ele usa como personagem. Incrível, cara. Eles manteram a vestimenta do cara. Kamen Rider teve um filme também, né? O RX, o Black Kamen Rider RX, teve um filme. Ah, é? E 47, se eu não me engano, episódios, alguma coisa assim. É, 47 episódios e um filme. Ah, beleza. E o filme, no filme eles... É o Império Gorgon do Kamen Rider normal e o Crisis vem e é altas lutas com os monstros Kaima e tal. Bem legal o filme. É aqui e aí que começa e termina o RX, o Kamen Rider Black, né, cara? É, acaba mesmo a série dele, era RX. Era foda. Combatendo um inimigo fatal, é o nosso eterno vigilante, o mutante contra as forças do mal. Kamen Rider, o mundo mais feliz. Kamen Rider, é o que ele sempre quis. Kamen Rider Black, RX. Tem mais fácil. Alguma coisinha pra falar? Eu só tenho a dizer que quem não assistiu ainda pode correr pra assistir, que vale rever hoje em dia e ver quantas vezes você ainda é muito foda. Ainda é bom ainda, né, cara? É que envelheceu bem. É, envelheceu bem, isso que eu ia mencionar. Diferente dos outros, de alguns outros, esse envelheceu muito bem. É, diferente do Spectrum Man, né? Não, mas o Spectrum Man naquela época. O Spectrum Man naquela época já era velho, velho. Eu acho. Puta que pariu. Que negócio assim, cara. Então vamos para o próximo. Quem vai falar do próximo aqui é o nosso querido amigo Spider, que vai falar sobre Cyber Cops. Tonight Então, Spider, fala pra gente aí sobre Cybercops. Cara, esse sim, cara, era o meu seriado japonês favorito, cara. Mas assim, frouxo, cara. Mais frouxo mesmo, cara. Era mais frouxo que peido em bombacha, cara. Mais frouxo que furico de gaúcho, velho. Mas, poxa, cara, como eu gostava desse negócio, cara. E assim, pô, a história do Cybercop era muito bacana, cara. Primeiro que era um grupo de policiais, né? Um grupo especial de policiais. Inicialmente formado por três homens e uma mulher, né? E esse grupo de policiais era equipado com algumas armaduras, né? Foi criado pelo governo para tentar combater o crime que vinha crescendo. Cada vez mais e lidar com situações especiais. Cada armadura tinha a sua peculiaridade, né? E só os três homens tinham armadura. A mulher não tinha armadura. Preconceito, né, velho? Depois, inclusive, na série explica por que, que ela não tem armadura, né? Um dos comentários que eles fazem lá é que realmente por restrições orçamentárias não fizeram armadura pra ela. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Ela era o Neilson da equipe. acabou o dinheiro, filho. Acabou. Tinha vontade de ter armadura. As armaduras custaram milhões ela ficou sem. Pô, sacanagem que eles ela levavam ela junto. Tinha vontade de ter armadura, né, Neilson? Sim, só a vontade. Hein? Mas o que eu tenho que ressaltar aqui é que eles eram os únicos Metal Heroes, que vocês sabem que todos os Metal Heroes, eles lutavam sozinhos. Eles eram os B10, os fodão. E ele era o único Metal Hero que... o Cybercops era o único Metal Hero que era tipo um Super Sentai, que era um esquadrão, né? Que era quatro caras, era quatro, né? Era quatro pessoas. Depois quatro. No futuro virou cinco. Então, era assim, inicialmente eram esses três, e já no primeiro episódio já surge o quarto integrante, que é o Takeda, né, que é o Cybercop Júpiter. Os outros eram o Marte, o Saturno e o Mercúrio. Eu achei meio putaria o Júpiter ser bem baixinho e o Marte ser bem grande. É uma contradição, né? Por que, que não tinha a Terra? Inclusive o Marte... Mas a Terra tá aí, é a mulher, pô. Ela era pra ser Vênus. Ela era pra ser Vênus. Eu não sei qual ator. Qual é o ator que é o altão que fazia o verde? É o Marte. Então, ele se matou, de verdade, ele se matou, cara. Ele sofria de depressão e se matou, A história cara. Dele é o seguinte, que depois que terminou o Cybercops, o cara, ele fez muito sucesso. Cybercops fez muito sucesso no Japão. Então tinha muitos eventos e coisa e tal. E inclusive ele tentou fazer, se não me engano, uma série só dele. Não lembro agora se era um personagem também. Era a Marte Ataca, né? e não deu certo. E o cara só sabia fazer aquilo ali. Ele só sabia fazer aquilo ali. Ele entrou em depressão e se matou. Pelo menos é mais ou menos o que eu li. Mas foi mais recente, não foi tão assim depois não, né? Foi mais recente, ele morreu, acho que foi em 2006, 2007. 2002 ele morreu. 2002, aí. O engraçado de Cybercops é que as armaduras brotavam em qualquer lugar, né, velho? Vinha debaixo da fonte, vinha da... das cabines telefônicas. Aí que tá. Eles passavam o cartão, né, na pedra, na árvore. Não, mas ó, tem só um pequeno comentário. As armaduras, elas tinham que ir junto com eles. Porque tinha um trailerzinho que ia sempre pra eles vestirem armadura. Quando eles não vestiam lá direto no quartel general do Zack, né? Eles tinham que vestir nesse containerzinho aí. Todos os quatro. A diferença é que mais pra frente surge um outro Cybercop, né? Que é o Lucifer. O branco fodão, né? O Lucifer, sim. O Lucifer materializava a armadura dele do nada. Então, só um pouquinho. Como é que era o nome do planeta do Lucifer? Não tinha planeta, ele era Lúcifer mesmo. O personagem era... Planeta do Inferno. Que bobagem, né, cara? Por que eles não deram nome de planeta pro cara que também? Até ele falava, canhão, pulsa! Isso. Ele deveria ser o Plutão. E assim, tanto o Takeda quanto o Lúcifer eram do futuro. Então... Ah, é, tinha isso, né, galera? Eu nem lembrava disso. Eu nem lembrava disso. Sim, eles vieram do futuro, né? Puta merda, é mesmo. Todos os dois vieram do futuro. E inicialmente o Lucifer foi enganado pelo o Barão Kageyama, que era lá o líder da organização, a Destrap. Sim. Foi enganado e foi induzido a pensar que foi o Takeda que tinha matado toda aquela galera no futuro. Isso. Então, tanto... Ah, esqueci, o Barão Kageyama também era do futuro. Isso, tanto que foi ele que matou. Exatamente, foi ele que matou e quis jogar a culpa no Júpiter. Que era, né? O único que lembrava. Era o único que lembrava. Então, o Lucifer só vai ficar amigo deles, acho que depois do episódio 14 ou 15, ou mais pra frente até. E já estão no início, assim? É, eu não lembro bem, mas era assim... Eu não sei frente. Quantos episódios teve. É, o Cybercop teve 36 episódios. Ah, então pode ter sido mesmo. É. Só e fez esse sucesso todo, velho. Cara, é. Só. É que e chegava no 20 e eles voltavam. É, então, uma coisa que eu lembro, assim, é que tinha poucos episódios, mas reprisava um monte. Isso. Então, eu lembro que eu ficava maluco, porque passava só em dias específicos da semana, não passava todo dia. E a estratégia de reprise, depois eu fui descobrir mais tarde por que reprisava tanto. Os caras faziam uma putaria que eles pegavam assim, vamos exibir do 1 ao 10. E aí eles exibiam do 1 ao 10 e colocavam o 11º. Aí eles reprisavam todos os 11 e colocavam o 12º. Aí assim eles iam até o final. Então... É. Tipo, era uma putaria do caramba. Você ficava, meu Deus, agora vai vir o episódio. Não, tinha que reprisar tudo pra depois vir um inédito. Aceito. Era muito legal. Haja paciência pra esperar essa porra. Assistia, Eduardo? Assistia, cara. E assistia muito. Nossa, era viciado. Eu era muito fã do Mercúrio, o azul. Eu também, velho. Eu também. A velocidade dele era fodástica. Era foda, velho. Foda que ele tinha aquela espada muito louca na mão, velho. Que ela era a arma mais foda de todas, cara. O mais fodido que eu acho é aquele bicho das antenas, né, velho? Que Saturno. Merda. Saturno. Puta merda. Peraí que eu vou usar meu poder. Radar. Ô, mas todos aqueles inimigos eram genéricos, né, cara? Tudo parecia igual. Inclusive... É, falta de orçamento, né, velho? Falta de orçamento. Inclusive, eu nunca vi o final daquela bodega, bicho. Puta merda. É mesmo, né? Como é que termina? Fala aí, Spider. Cara, o último episódio é o Júpiter... É o Júpiter, não. É o Takeda de Júpiter e o Lucifer se juntam pra matar o tal do Barão Kageyama lá. Porque, na verdade, tem... Não sei se vocês lembram, tinha um computador. E aí, eu acho que é meio cópia. Um não sei quem copiou do outro. Power Rangers tinha tal do Zordon lá, o Führer era meio parecido com o Zordon. Infelizmente. Pô, eu acho que os Power Rangers copiaram, né? Foi o Power Rangers aí... que copiou, porque você sabe, o Cybercops é de 88, cara. É, então, é isso. Eu não lembro exatamente o que é, mas você tá dizendo, eu acredito, porque o Cybercops era mais antigo, né? E o Power Rangers já era uma cópia de um outro Super Sentai, né? Era de Super Sentai japonês. Que a gente vai falar em outro cast. Isso, então no episódio final, o Barão Kageyama se funde com o Führer, que é o computador, e o Lucifer e o Takeda se juntam forças e criam lá, concentram as energias duplamente pra enfrentar o cara. Então aí eles matam o Barão Kageyama e o Führer lá, e no final das contas isso abre um vórtice espaço-temporal, e aí os dois e mais a Tomoko, que era a mulher lá do grupo, vai com eles pro futuro. Cara, eu lembro até o nome da Tomoko, velho. Eu lembro, cara. Cara, eu assistia Tomoko, muito esse negócio, cara. Eu sabia até o nome das armas. Que... Nossa, saber qual era legal, porque essas histórias que vocês falaram de... A coisa saía do nada, era telefone. Eu nunca esqueço que a primeira vez que o cara foi lá, levantou uma pedra e tinha um Cybercard. É verdade, velho. E a onda toda, né, velho, é que... Tinha túnel pela cidade todinha pra aquela porra ser enviada, né, velho? É, por isso que isso faltou dinheiro pra armadura de Dennis. Chegava no hidrante lá, em vez do negócio ajudar, não. Era um negócio em secreto, você apertar o botão e vir uma arma de Cybercops, saca? Eu acho que Cybercops foram os bonecos que eu mais brinquei na minha vida, velho. Brincava no tanque de casa, velho. Com esse boneco de borracha, velho. Brincava muito com isso. Qualquer bicho feio eu pegava. Qualquer merda, velho. Eu usava caixa de papelão, usava papel, boneco. Eu desenhava os monstros pra lutar com ele. Meu irmão era muito foda, velho. E a história era bacana. Não sei se vocês lembram um pouco dessa história, mas era diferente. Tipo, tinha coisas do futuro, tinha outra dimensão. Tipo, eu acho que a série tentava fugir um pouco desses clichês normais, assim, sabe? A história era bacana mesmo. Era, eles queriam fazer uma parada nova, né, cara? É. O único problema que eu ressalto aqui da série, toda a história é legal, os personagens eram legais, era muito foda. O problema era o chroma key, cara. Puta que pariu, cara. Era muito, cara. Puta que pariu, cara. Era puta mesmo, mano. Ah, tá louco. Até o Chaves era melhor, cara. Mas você sabe por que era no tal do chroma key, né, Tim Blue? Falei. Diferente da Toei, que fazia a maioria das séries, né, que a gente comentou aqui já, a Torro era uma empresa muito menor, era um estúdio muito menor. Sim. A Torro era assim, era a CNT Gazeta das televisões era, lá. Era segundo assim lugar, era segundo lugar mesmo. É, era segundo lugar, assim, então... Era o SBT, então, né? Os caras... é, vice-líder. Vice-líder. Porque a Toy Company, ela fazia 70% do Tokatsu e Super Sentai, cara. Era ela que fazia quase que todos. Sim, entendeu? Era pra vender boneco dessas porra todas. Não, e aí qual que era a curiosidade nesse ponto? Assim, eles estavam indo pro Vinagre e o último seriado deles tinha feito 9 anos. Aí eles não tinham dinheiro pra filmar em película, como a Toei fazia. Aí eles tentaram fazer, filmaram tudo em Betamax, em Betacam, que era um VHS melhorzinho, por assim dizer. E aí, depois que eles filmavam o seriado, eles tinham que colocar todos os efeitos por chroma key já filmado. Então, por isso que ficava mais tosco que o normal. Sim. Eles pra baratear, né? Pra baratear custo, né? É, baratearam até a roupa da moleque, não saiu. Finais aí para Cyber Cops. Putz, cara, Cyber Cops é muito foda. Eu não vou dizer que envelheceu bem, porque realmente não envelheceu. Se você fizer uma explosão de track na rua, é capaz é de legal, ser melhor. É legal, cara, é legal. A história é legal, os personagens. Mas é muito bacana, cara. Fez muito sucesso aqui. Até teve uma época aqui no Brasil, tinha o show dos Cyber Cops. Não sei se alguns de vocês vão lembrar, mas Cyber Cop apareceu na TV, tipo, sim, programa... Sim, eu cheguei a ver. É, eles tentaram até vender, eram as armaduras originais, eles tentaram vender depois as armaduras por leilão. E, pô, cara, Cyber Cops era muito inovador, eu achava muito bacana, tinha muitas armas diferentes, era muito bacana mesmo, vale a pena ver até hoje, hein, cara. Então, vamos para o nosso último Tokusatsu, eu acho que os ouvintes já estão aí, né, arrancando os cabelos aí, puto da cara, ah, eles não vão falar do fulano, não vão fazer... Vamos falar agora sobre ele, Jaspion, o pica das galáxias dos Tokusatsu. Come on boy, tsurai toki hodo, come on boy, warao ze, sousa yuki ga suku. Pica das Galáxias é pra nós, né, brasileiro? Porque lá no Japão não fez sucesso, não. Exatamente. E eu vou falar sobre o Jaspion aqui. Vamos lá. Jaspion, cara, puta que pariu. Jaspion foi o primeiro Tokusatsu, o primeiro Tokusatsu a vir pro Brasil junto com os Changeman. A gente falou anteriormente ali que os Flashman passou antes, ô Nilson. Uhum. Mas o Jaspion e os Changeman passaram simultâneos, viu? Foi junto. Sim. Quem trouxe o Jaspion pro Brasil, quem não sabe... tem muita gente que já sabe, mas né, a gente sempre pega alguém, inclusive aqui no cast mesmo. Quem não sabe... Beto Carreiro foi quem trouxe o Jaspion pro Brasil. Ah, Beto Carreiro. Então, cara, o Beto Carreiro fez um acordo, eu não sei exatamente com quem, né? Mas ele conseguiu trazer pra ser exibido no Brasil. Junto com os Changeman, né? E foi exibido no Clube da Criança em mais ou menos 1991. Né? Era, inclusive, o Clube da Criança era apresentado pela Angélica na época, né, cara? Claro. Olha só, Angélica. A vulga fada bela, né? Puta que pariu. Sabe? É, era na Manchete. Bah, puta merda, Angélica na Manchete. Eu lembro disso, cara. Aquela porra não envelhece nunca, né, cara? Tá programando um duendezinho lá, muito louco. Ele foi transmitido pela Rede Manchete em fevereiro de 88, cara. Eu tinha 4 anos de idade, maluco. Caraca. Pois é. Então, cara, olha só. Jaspion, a história do Jaspion é o seguinte. O Jaspion, ele era um extraterrestre, né? Ele veio do planeta Odin, se não me engano. Era viking, ó. Edin. Edin? Uhum. Acho que é. O planeta tinha o Edin, que era o mestre dele lá, né? Mas não eu sei... acho que é planeta Edin, hein? É. Pois é. Eu tô falando de cabeça, mas é, deixa eu dar uma olhada. O Edin aqui era o mago lá do planeta. Não, mas era Edin mesmo, cara. Eu lembro disso também, era Edin, cara. Isso. Então, aí, o Satan Ghost, que era um ser maligno, né? Que eu não faço ideia de onde é que surgiu aquela porra, mas enfim. Ele... Darth Vader, aquilo lá. Satan Ghost tem o poder de enfurecer os monstros e blá, blá, blá. e torná-los incontroláveis. Bom, aí o Satan Ghost parece que destruiu o planeta Edin, se não me engano, e fugiu pra Terra. O Jaspion, inclusive, não fugiu pra Terra. No período que o Jaspion saiu do planeta Edin pra vir até a Terra, ele passou por outros planetas, até inclusive foi onde ele conseguiu a Mia, né, que era aquela cópia do Sonic, sabe, cheia de espinho nas costas. Então ele levou junto e eu me lembro, como se fosse hoje, o Jaspion com aquele Black Power, né, falando pra Anne. Puta meu. Falando pra Anne que no planeta Terra eles precisavam encontrar o país que tinha mais água. E não sei por que eles não vieram pro Brasil, né, mas enfim, né, naquela época de repente era o Japão, né, mas tudo bem. Então eles disseram que era o Japão e eles foram... Se precisava de água limpa... Era uma coisa, agora se precisava de água, porra, o Japão é uma ilhazinha pequenininha, né, velho? E água pra tudo quanto é lado ali em volta. Ah, tinha que ter dito se era potável ou não, Edu. Nova Zelândia, sei lá. Bom, enfim, aí ele foi pra Tóquio. E o Satan Ghost estava realmente na Terra, e na Terra tinha muitos monstros escondidos e descansando, hibernando, enfim... E durante toda a saga, o Satan Ghost fica tentando, né, provocar esses monstros aí. E o Jaspion, o que ele tem que fazer? Ele tinha que encontrar o pássaro dourado. O pássaro dourado escolhia algumas crianças, né? Que com essas crianças ele ia reunir um poder lá para poder derrotar definitivamente o Satan Ghost. Mas o fodão mesmo da série, junto com o Jaspion, que... Né, diferente da maioria dos heróis, sempre tinha um ou outro assim que se destacava mais, mas o Jaspion era o fodão. O Magaren, né, cara? O Magaren era foda, era o Shadow Moon daquela época, né? Era, cara, ele era foda. Aquele preto, né, velho? Era o Jaspion do mal. A armadura dele era massa também, cara. Isso pô, era praticamente era o Jaspion, foda, só que preto. Uhum. E aí, Nelson, tu assistia? Pô, como assistia? Meu pai assistia junto comigo também, essa porra. Cara, é muito massa, cara. Ele, inclusive, o traje dele chamava de... Lembra que ele falava que o traje dele era feito do metal mais duro, tal de Metal Tex, que ele falava lá. Adamantio, porra, né? É, o Metal Tex falava lá, no seriado falava. E aí, Eduardo, tu assistia? Cara, se eu assistia, você tá ficando é louco, né? Inclusive é o seguinte, antes de tu dar seguimento, Eduardo, se alguém aqui não assistia, alguém aqui com menos de 25 anos, 25, tá bom? Tá bom. Rapaz, tá bom. Eu não sei não, acho que 25, acho que não chegou a assistir não, hein, cara. Acho chegou sim, no finalzinho. Eu assisti. Quem, alguém quem tem... com menos de 27 anos... Acho que o 27, 28 Jasmine, assistiu. Se alguém com menos de 27 anos que não assistiu o Jasmine, desliga esse cast e vai dormir. Não que é? Caralho. Quer expulsar o ouvinte? Não, cara, é obrigatório. Se alguém com menos de 27... Alguém com mais, perdão. Alguém eu com acho mais. Até quem nasceu em 86 viu. Agora quem nasceu em 88 não viu não, cara. Chegou a ver não. Deixa eu retificar aqui. Alguém com mais de 27 anos. Com menos é óbvio. Aí pode ter assistido, pode não ter assistido. Alguém com mais de 27 anos... Claro, não vale o teu avô lá com 70, né, pô? Não, pode ter assistido, mas depois, né? Só se o cara assistiu depois. Porque na época, não é impossível. O meu irmão tem 50 e poucos e assistiu. Então tá valendo. Bom, dá seguimento aí, Eduardo. Então, cara, eu assistia Jaspion demais da conta e, velho, era muito foda. E era outra série, né, que minha mãe, minha irmã e até meu pai também assistiam. Ah, para. Já botou o pai também. Para, a família pariu. Toda é nerd, pô. Ah, não, daqui a pouco até a avó dele lá também assistiu junto. Pô, não, assistia, comigo durou, só assistia durou, meu pai, meu pai, meu irmão e eu só, velho. Mas lá durou só essa épocazinha, cara. Mas era muito foda, velho. Nossa, eu lembro de coisas muito fodas da série ali. O Dylion, eu achava muito foda. Eu ia falar, o Dylion... Dylion, cara. O Dylion é o pica grossa dos gigante robôs gigantes, guerreiro, né, Dylion! Ei, mas o robô do mal também, do preto, era foda. Parecia o Darth Vader, velho. É o Satan Ghost, né? Satan Ghost é uma cópia do Darth Vader, né? Pelo amor de Deus. É. Só falta vocês dizerem que vocês não sabiam disso também, né? Isso aí eu sabia. Isso eu admito, agora o seriado todo só uma cópia é foda. Por que tu acha que o Jaspion tem uma arma laser, uma espada de laser? Ah, porque tem que ganhar do Darth Vader, só ganha com o sabre de luz, né, pô? Porque ele também tem, né, cara? Eu lembro. Darth Vader também tem um sabre de luz. Então, o Darth Vader é o Satan Ghost. Tem que vir com o sabre de luz, pô. Eu lembro do episódio, a maioria dos episódios, o Jasper era o único Metal Hero que quando aparecia um bicho gigante, que ele só dá pra enfrentar no robô, no Dylion, ele enfrentava o bicho na torre, ele pulava altão, no bicho. Primeiro ele tentava, né? Ele enfrentava o bicho, ele era, ali era cangaceiro mesmo. Ele é a galinha de briga, né, cara? ali era igual o Felipe mesmo, metia peixeira no maluco. O Jasper é nordestino, pô, então. Cara, às vezes ele dava aquele salto louco dele lá e pá, com a arminha bem no olho do bicho, tá ligado? Aí tomava um tapa pra mulher. Porra, não vai dar certo, cara, vou ter que chamar o Dylan, ele era o único herói, esse Metal Hero, que enfrentava os bichos, não tinha medo não, né? É. Os outros viam o bicho gigante e já chamavam o robô logo. Na mesma hora, Ele tinha uma moto também, né? Era meio triangular, sim, sei lá. Sim, era Alan Motospace. Alan Motospace. Por exemplo, você falou aí do cara, ele era peixeira na caveira, mas teve um cara aí que a gente falou que ele mesmo pequeno enfrentava uns monstros, cara. O tal do Spectreman aí, cara. Spectreman. Você vai querer comparar Jasper com essa porcaria? Vai se ferrar, cara. Tira esse cara daí, ô, tipo, tira ele daí. Spider, tu assistia Jaspion? Porra, cara. Ele era... Isso é muito... Fala que assistia, senão eu vou te tirar desse cast agora. Você tá maluco, cara. Eu assistia, cara. Assistia demais, cara. E outra, o mais bacana disso tudo, cara, é que ele era colado com o Changeman. Sim, isso. Isso foi meio que uma coisa ajudou a outra, sabe? O Changeman divulgava o Jaspion e vice-versa, cara. Isso. Então, pô, era muito bacana, cara. E, pô, o Magari, cara, era um vilão muito foda, cara. Era muito foda, cara. E, puto, Satan Ghost, cara, o gigante guerreiro. A história era muito rica, muito bacana também. É, um dos episódios que eu mais gostei, assim, né, com o Dylion. O Dylion era legal, cara. O Dylion, olha, pô, era fã do Dylion. Era um que o Jaspion, o Dylion tava muito danificado e ele tinha que recuperar energia, então ele tava lá carregando lá na base, lá. E a transformação do Dylion era legal também, né, cara? Pô. Nossa, era muito bacana. O episódio que o Dylion tava se carregando as energias lá, e aí o Jaspion tava lutando, cara, lutando com, além dos inimigos pequenininhos, lutando com os bichos grandão, eu não lembro quais eram os inimigos, mas lutando com os robozão, assim, que nem o Neus falou, né, na mão ali, com faca não, nos ele era sangue assim, nos olhos, cara, sabe? Ele sozinho, era... pequenininho, e aí ele começou a gritar, Dylion! E ele gritava, Dylion! E ficava gritando, Dylion! Inclusive, meu amigo Roberto agora deve lembrar desse episódio que a gente assistiu feito louco. E aí então, aí finalmente o Dylion foi. E o Dylion começou a lutar com o moço sozinho, cara. O Jaspion do lado de fora, lá só olhando o Dylion lutando, cara. E depois o Dylion pegou ele na mão e botou pra dentro, cara. Puta, esse episódio era muito bom. Massa. Muito o Dylion é um robô fodão, velho. Tinha também o Gaibe Tank, né? Que ele perfurava o... Isso. E a Gaibin Jet saía dentro do tanque. Sim. Nossa, Jasper era muito, muito foda, cara. Cara, Jasper, pra mim... Inclusive, não sei por que japonês não gostou. É o bicho miserável todo japonês, né, velho? Ah, e outra, né? É bicho miserável, cara. E pra nós aqui, Jasper era referência, né, cara? Foi só graças ao Jaspion. Ei, você sabe por causa de que eles não curtiram muito? Por causa que foi os três, aquele que a gente falou logo no começo lá, os três detetives do espaço, que era o Gaivan, né? O Charivan. Shaidan e o Charivan. Que isso. Passou assim, passou um depois do outro. E saturou. Aí, saturou. E o quarto foi o Jaspion, mas não foi ele não foi sequência. Ele era uma. Ele também era um policial do espaço, mas ele não era. Não tinha nada a ver com os três. Aí a galera, tipo, não queria mais saber, não tem? Aí. Pior, foi uma pena, cara. Mas a gente aqui fez a festa. Aqui foi foda demais, cara. E Jaspion foi responsável por trazer toda a sequência de tocados pra cá, né, cara? Sim. Foi responsável, indiscutivelmente. Assim. E ele reprisou até 1996. Isso, bah, foi direto, cara. Até o fim dos Tokusatsu, eu acho, né, cara? Que Tokusatsu passou até o fim da Manchete, né? Sim. É, depois daí passou em situações isoladas, né? Tipo, CNT, Record, aí foi passando assim, mas naquela época reprisou até o fim. Cara, o episódio foda, o mais foda de todos, é um dos últimos lá, quando já tá chegando ao fim do desfecho da série, do Jaspion lutando com o MacGyver naquela caverna e os dois brilhando, cara. Puta que pariu, cara, os visorzinhos, os olhos brilhando aceso, sabe? E eles brilhando. Ah, se vocês não lembram desse episódio, assistam, procurem MacGyver e Jaspion na caverna lá. É um penúltimo episódio, não sei. MacGyver e Jaspion. Inclusive, nesse episódio, o Jaspion, se eu não me engano, é nesse episódio que o Jaspion mata o Magaren, e o Magaren se transforma em Satan Ghost. Só que daí ele já tá todo ferrado, daí ele morre. Ah, eu lembro desse episódio, cara. Isso. É muito bacana. O Satan Ghost já tinha evoluído, deixou de ser Satan Ghost e passou a ser Super Satan Ghost. E aí, o Magaren, nesse episódio, quando ele foi derrotado pelo Jaspion, ele virou em Satan Ghost. Mas ele já tava todo fodido, daí ele se transformou e morreu. Você acredita que até hoje eu não consigo ver o último episódio? Por quê, cara? Sabe? Não. Mas ele fica chorando. Sim, eu não gosto de assistir, não. Nem assisto, cara. Até hoje eu nunca assisti, guarda. Até tá hoje. Não é só eu que chorava. Só que, tipo, começa a encher o olho de cheio de água. Eu comecei a ver o comecinho. Falei, não, velho, quero ver, não. O Jaspion vai acabar, não, velho. Não pode, não. Caralho. Ah, você fica se procrastinando. Aí meu pai. Aí meu pai fala: deixa de ser besta, moleque. Assiste essa porra logo. Eu, não quero ver, não. Cara, isso aí é a mesma coisa que no ir em velório, velho. Tu vai achar sempre que a pessoa tá viva. Um dia isso dá certo, cara. Eu sempre acredito nisso. É, e no final ele vai embora, viu, Nils? Ele volta pro espaço. Muito obrigado, fiada da mãe. Alguém lembra um episódio foda, hein? Sim, eu lembro o episódio que lá, logo no comecinho, aquele bicho tipo uma tartaruga gigante, tá com um pedrão nele, ele dá um soco na pedra gigantesca, do tamanho de uma montanha, e explode a pedra, eu falei, caramba! Ah, eu lembro disso, é. Aí, nesse episódio, o Dylan luta com os dois, né? O da pedra. Eu não lembro qual episódio que é que ele vai lutar contra um cara que tem tipo um visor que consegue captar todas as as habilidades do Jaspion. Aí o Jaspion vai pular, aí ele fala, pulo máximo do Jaspion, 13 metros de altura. Eu falei, carai! Aí, soco do Jaspion é 3 toneladas. Eu falei, hein? Falei, caralho, o maluco é sinistro, hein? Essa armadura dele, velho. Aí o cara vai, ele vai, tipo, falando tudo que o Jaspion tem, tem aquele dash que o Jaspion tem, aquele dash sinistro. Um dash de quase 10 metros, maluco. Ele dá, tá, o Mega Man fica pra trás perto dele, velho. Mais uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, com certeza, né, cara, muito nostálgica, é o álbum de figurinhas do Jaspion, hein? Ah, sim, eu tinha, cara, desse, cara. Sim, pô, é muito massa. Teve, hein? Eduardo? Hoje em dia não, é, cara, difícil. Hoje não, pera em aí, dia... peraí, peraí, peraí, ô Nilson, peraí, peraí. Eduardo, tu não teve o álbum de figurinhas do Jaspion? Não. Onde, tinha, é até botão, onde é que fica o botão de desligar aqui? Peraí. Tinha, tinha até, lembra que tinha até o quadrinho que eles fizeram depois? Lembra? Não, o quadrinho tinha, foi. Quadrinho, quadrinhos. Então, ah, peraí que eu vou desligar eu, peraí. Eles fizeram até o Quadrinhos, cara, muito legal. E o Quadrinhos é brasileiro mesmo. Eu tinha o Quadrinhos dos Trapalhões. Inclusive, a palavra Jaspion é uma junção de Just Champion, que fica, que em japonês é Juspion, que a gente fala Jaspion, né? Mas é Justion, é palavra justiça com campeão. Olha só, que legal, cara. Mas o álbum de figurinhas era foda, cara. Tinha, porra, puxa, tá, muita nostalgia. Pô, e também o parece que o Jaspion tem 2 filmes também, né, cara? Não sei, tem 2 filmes? 2 tem filmes. Tem que assistir essa porra aí, cara. Tem, eu sei que tem um disco do Jaspion no Brasil, né? Ah, agora você me lembrou. Eu tenho esse disco até hoje, tá aqui guardado. Ó, eu foto depois pra botar, né, pros ouvintes. Eu tenho o disco do Jaspion, fica até hoje. E ah, moleque. Pera aí, esse momento é marcante na história do podcast. É a primeira vez que o Neilson tem alguma coisa que ninguém tem. Foi por causa que papai me deu. É, isso aí. Ó, e outro fato marcante, o pai do Neilson deu pra ele e não vendeu depois. Será? Pô, vender o disco é sacanagem. Pô, vender o videogame é mais sacanagem ainda, velho. Não, mas ó, o videogame ainda valia alguma coisa naquela época. Agora o disco era baratinho, cara. O disco era muito barato, velho. Depois de um tempo, ninguém queria saber mais de disco, né, velho? E aí, Felipe? O que tu achava do Jaspion? Pô, o Jaspion, pra mim, é o melhor Metal Hero que existe, velho. Pra mim, antes era o Giban, né? Mas depois de ser aquele chupada da porra do... Eu elegi o Jaspion, o melhor Metal Hero que existe. Muito foda, a armadura dele era boa, a personalidade do herói era boa, o robô dele era fodão, né? Mas ainda o Spielvan, em relação a design, continua sendo, pra mim, a melhor armadura de Metal Hero que eu vi. Beleza. E é isso. Bom, gente, as minhas considerações finais aqui sobre Jaspion é o seguinte. Quem quiser assistir Jaspion hoje, pode assistir de boa. Assista de boa, velho. Assista de boa, porque é muito legal, é muito divertido, é cômico. Uma coisa que eu achava interessante no Jaspion é o seguinte. O Jaspion, quando ele não está transformado, ele é cômico, cara. Ele é uma piada. Ele faz piadas, ele faz palhaçada. Se o cara não for fresco com o negócio de efeitos especiais, ele assiste de boa, porque também, ele também tem que botar na cabeça que na época aquilo ali é o que tinha de melhor. Isso. E é muito bom, cara. Assistam, né, prestigiem aí o nosso querido Beto Carreiro, já falecido, né, que trouxe essa pérola pra gente aí, graças a ele, todos os outros tokusatsu vieram naquela época, eles poderiam ter vindo depois, mas... Tem que botar aquele barulhinho lá do Beto Carreiro. Chuchu, vou botar em homenagem a ele. Então, gente, vamos terminando aqui, né, vamos terminando esse episódio sobre tokusatsu. Futuramente nós vamos falar sobre tokusatsu de novo, talvez a mais alguns Super Sentais aí, que ficou muito, muito poucos, eu acho que foi só os Changemans aí, né? Flash. E futuramente a gente faz outro e eu vou marcar como dois, mas não é uma segunda parte, é uma continuação, certo? Beleza. Vamos acabar aqui então. Neilson, obrigado, cara, por essa participação e hoje nesse cast tão divertido, tão nostálgico. Que nada, cara, estamos aí pra isso aí mesmo. Eduardo, cara, muito obrigado aí por compartilhar essa nostalgia com a gente. Que isso, cara, sabe que nostalgia é com a gente, né? E nossa participação aqui, eu acho que valeu bastante, foi muito legal a participação dele aí. Spider, cara, as suas considerações aí, se tu quiser deixar algum contato pro pessoal que estiver escutando aí. Não, cara, pra mim foi um prazer, cara, obrigado pelo convite aí, foi muito bacana, acho que foi muito divertido, me diverti bastante aqui, tenho certeza que os ouvintes vão se divertir também. E, pô, eu tô lá no Avanista, né, cara? Arroba Spider, é só me adicionar lá, tamo por lá. Beleza? E me convidem aí pros próximos, cara. Ô, cara, estou por aí disponível para ajudar. Sempre que surgir uma oportunidade aí, a gente te chama. Então, beleza. Valeu. Então tá, Felipe, e aí? Terminamos aqui? Tem alguma coisa pra dizer pro pessoal que ouviu aí? Queria dizer que quem ouviu pode escutar de novo aí, que a gente tá aí pra... Não, parou. Não tem um porra nenhuma a dizer não, velho. Só aguarde os próximos, né? É, por favor, voltem pra escutar os próximos, né? Fora tá, isso, Felipe. Tamo aí no Alvanista e pronto, só isso mesmo. Certo, Felipe, obrigado, hein? Nada, cara, abraço. Tá, cara. Tchau, tchau. Tchau. Certo, pessoal, obrigado por acompanhar a gente nesse nostálgico podcast aí, que foi marcante pra gente. Muitas lembranças, muita nostalgia, muita coisa boa, né? E diferente dos outros podcasts, a leitura de e-mail começa agora e até a próxima viagem no tempo. Fiquem aí com os e-mails, tchau. いいじゃないかいいじゃないか夢があればいいじゃないかいいじゃないか明日があれば ついて来いよついて来いよ戦おうぜついて来いよついて来いよ誰かのために 来きらめき宇宙刑事シャリバン。 E aí pessoal, tudo bem? E aqui é o Team Blue, pois é, a gente tá aqui pra gravar os e-mails do episódio 07 sobre Tokusatsu. E aqui comigo, o Neilson Lopes. Fala aí, galera, beleza? A mesma coisa de sempre, só que com um pouquinho mais de ânimo. Bora aí, bora fazer essa maçã aí. E também aqui com a gente, Eduardo Filhote. Fala, galera, tranquilo? Estamos aí mais uma vez, juntos e misturados. Pois é. Pois é, pessoal, e aí? Gostaram desse novo formato com os comentários e os e-mails no final do episódio? Porque quem não quer escutar recadinhos e e-mails já desligou, né? E quem quer participar dessa zoeira aí com a gente, aproveita e vamos lá, então. Vamos ler, a gente vai ler alguns comentários no site e Facebook. A gente não recebeu nenhum e-mail desse episódio 07, né? O pessoal aí tá participando bastante nos e-mails aí, né? E-mail é que nem carta hoje em dia, né, cara? Ninguém mais manda, né? É, né? Cara, não se usa mais pagar os correios, saca? Correios. Selo é coisa dos anos 80 e 90 só. É. Nem colecionador de selos hoje em dia não existe mais, mano. Pois é, eu acho que a gente tem que fazer é um grupo no WhatsApp. Aí tem bastante comentário. Cara, o negócio seria até perigoso, saca? Que ia ter tanta gente comentando que só ia dar neguinho perdendo trampo. Pois é. Nilson não ia ter esse problema, né, Nilson? Eu não tenho isso mesmo. Não tenho nem smartphone, sou pobre. É, não tem nada, nem um telefone, nem nada. Não tem porra nenhuma. Tem alternativa, a gente pode usar o Telegram. Faz um grupo no Telegram que não depende de ter um telefone pra usar. Pode usar ele pelo computador. Ah, mas tanto o WhatsApp pelo também aplicativo. Dá. Pelo computador, eu acho que não. Dá, tem pelo computador. O Telegram eu sei que você pode usar mesmo não tendo smartphone. Você tendo um telefone Nokia 1100 que só recebe mensagem, já dá pra usar. É? Você, no PC, claro, né? Você só precisa do número de telefone pra ele vincular a conta. De resto, não precisa de mais nada. Segue o link aí, Eduardo, ó. Confere aí. WhatsApp via web. Olha, rapaz. E esses dias aí, o povo falando que o WhatsApp ia morrer porque não tinha na web. Bom, gente, vamos começar então. Vamos ler aqui os nossos comentários. Primeiramente, eu quero ler alguns comentários que eu recebi no Facebook referente ao episódio número 6 sobre Sub-Zero. Eduardo e Neilson, como a gente falou merda, né? Nesse episódio. Pessoal mandando bastante mensagem, corrigindo a gente. E... Ué, tá certo, tem que fazer mesmo. É isso aí, a gente tá aqui pra falar merda, eles estão aqui pra corrigir. Como a gente falou, a gente não é especialista de porra nenhuma. É isso aí. E o bacana é que é como a gente lembrava da história, como a gente tinha entendido na época. A gente... moleque guri que não sabia inglês, não sabia porra nenhuma, tava falando, é isso aí. É isso aí. a gente é especialista de sentar na cadeira e jogar. Isso. Bom, primeiramente, sobre a história lá do primeiro torneio do Mortal Kombat. Eu fui questionado pelo Anderson Costa sobre o tempo de torneio para torneio lá no Mortal Kombat. Eu tinha como referência aquele Mortal Kombat Conquest, a série que dava na TV, que parece que lá era de 100 em 100 anos. Mas eu te disse que aquilo não fazia, isso até não, eu sim, lembro pois eu falei. É, mas era a minha referência, faz... né? É, bom, não... Eu pesquisei e eu vi lá que realmente esse período equivocado é... O Mortal Kombat acontece a cada 500 anos. O Anderson me contestou dizendo que era 500 anos, mas ele também não tinha certeza se era algum erro de tradução, coisa e tal. E agora eu confirmo aqui pra ele que realmente era a cada 500 anos, ou seja... Nem o Do que o Xion junto aguenta esperar isso tudo. Pois é, só pra vocês terem uma ideia... O Super Kung Lao, que era o pica das galáxias do Mortal Kombat. O primeiro, né? Que derrotou o Shang Tsung no primeiro torneio do Mortal Kombat lá. Ele viveu há 4.500 anos atrás. Carai! Porque são 500 anos de um Mortal Kombat para outro. E o Outworld ganhou 9 Até tinha... chegar no torneio onde o Liu Kang ganhou do Goro. Ou do, ganhou do Goro, não. Onde o Reino da Terra derrotou o Shao Kahn ali. Então foram 9 vezes 500, deu 4.500 anos. Né? Isso Cara. Prova que aquela série lá era meio incoerente, que ela não parecia ser tão antiga. Mas eu te disse, eu falei, rapaz, aquela série não faz parte do canon do jogo, não. Mas 500 anos é muito tempo, cara. Puta que pariu. 500 anos é... Puta que pariu. O mano não consegue viver nem 100 direito. É, mas os vencedores ganham imortalidade pra participar dos próximos. Por isso que o Goro viveu, né, os seus... 4.500 anos lá. Então tá, então vamos passar para o episódio 07. Segue aí, Nilson, lê um primeiro comentário aí. Primeiro comentário é do Vital. Galera, ótimo cast, um dos melhores que eu vi até agora. Parabéns a toda a equipe e um abraço especial para meu amigo Zu, que sempre detona os temas generalistas e possui um atrativo muito maior e mais específico, não sendo tão específico. São show também. Valeu. Isso aí, Vital. Pô, valeu aí. O Vital aí, é, parceirão do Zu. É, eu acho até incrível aí. Que é o Felipe Vital, né? Trabalha com o Zu, se não me engano. Coitado, né? Fazer o quê? É, vai ser zoado o dia todo. Eu vou ler os comentários aqui do Face rapidamente. Tem do Thiago Ramos Melo. Muito bem, aguardando a segunda parte. Beleza, Thiago, pode aguardar que logo, logo vai sair. O Anderson Costa aqui. Cara. Foi bom esse cast, mas senti falta do Black Kamen Rider e já assisti há muito tempo e não lembro de muita coisa. Tomara que venha um aí com animes, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então tá, Anderson, aguarda, aguarda. Aguarda, calma, a segunda jovem, parte calma, tá chegando. É, calma, jovem, que tá vindo, tá vindo. Segue aí, Eduardo. Então, agora tem um recado aqui do Alexandre Rochadel. Ele diz aqui o seguinte, ótimo cast, rapaziada. Foi muito bom relembrar as músicas das aberturas que conseguiram fazer eu ter vontade de rever Jiraiya e o Inspector. Como falei lá no Alva, no próximo discutam Soul Brain, Black Kamen Rider e o RX. Aí, calma, pode... calma que vem. Calma. O Alexandre é cosplay de Sub-Zero, hein, lá no Alvanista, hein. Aí, tá vendo? O Soul Brain não tem muita... Deixa baixo. Segue, Nilson. Bom, o próximo aqui, o recado que deixaram aqui é do TD Signos. Melhor podcast de vocês até agora. A conversa sempre está muito boa, mas agora acertaram no tempo das trilhas. Nas trilhas, colocar os recados no fim de cada ritmo. Não, de um ritmo. Muito sensacional para... no fim deu um ritmo. Muito sensacional para o ouvinte. E não deu vontade de parar no meio ou no começo. Foi com todo o gás. Parabéns, bom ouvir o Neilson, Zu e Eduardo sendo convidados mais uma vez. Para esclarecer, ele falou o nome dele, baseado no cavaleiro... TD Signos é baseado no cavaleiro do mesmo... especificamente homenageado ao Yoga de Cisne, nickname dos jogos. ele bota esse nickname nos jogos dele. Ah. Parabéns a todos. Aí, valeu, cara. Muito obrigado. TD de Cisne. Bom, eu vou ler aqui um e-mail do Vitor Urubatã, nosso querido Vitor aí, que tá sempre comentando aí. Esse Urubatã é difícil de falar, hein, do trava-língua, a favor do trava-língua. Ó, ele tá falando aqui, repetindo uma frase lá do... como é que é? Não entendi. Ah, ele tá lendo... ele tá lendo aqui a musiquinha dos Tokusatsu aí. Alguém para nos salvar desse mundo louco. Na verdade, aquela... Tinha esquecido dessa jossa, ele falou. Do Giban, né? É, do Giban. É. Tinha esquecido dessa jossa. Nossa, criança não tem discernimento nenhum mesmo. Aí ele repete uma frase do Felipe lá no cast. Seu rabo! Cara, é difícil ouvir o cast discretamente no trabalho. Daqui a pouco vou ter que usar uma das máscaras de plástico do Changeman para não ser flagrado rindo feito louco. Sei onde você vai arrumar essa máscara aí, que é old, hein? É old. Ai, ai, ai. Bom, gente, essa aí foi a leitura de e-mail do site, nos comentários do site do episódio 07. E agora eu vou ler uma mensagem aqui muito que vai agregar bastante ao episódio aqui do meu amigo Roberto Inocêncio, que mandou lá pelo Facebook. Bom, começando aqui. Cara, a meu ver, vocês cometeram uma heresia contra a Toy Company e a TV a Sashi. Inocentemente, é claro. Risos. Te explico o porquê. A respeito do Giban e do Robocop. Se alguém copiou alguém, esse alguém foram a Orion Pictures, né? Eu acho que é a produtora do Robocop. Juntamente com o Metro Goldwyn Mayer. Isso, Metro Goldwyn Mayer. Responsáveis pela criação de Robocop. Não te lembra nenhum outro seriado da Toy Company e da TV Asahi com uma história parecida? Ele perguntou. Rapaz, e para ser mais específico, lançado em 16/3/87, antes do Robocop, que viria a ser lançado em 17/6/87, né, 3 meses depois, né? Eu fiquei muito intrigado com isso e comecei a pensar, será que os geniais criadores dessa série fantástica que a gente cresceu assistindo iriam fazer uma cachorrada dessas? Ele está se referindo à Toy, né? Sim. Será que eles teriam se rebaixado dessa maneira? Copiar uma história dos outros? Comecei a pesquisar e analisar os fatos, então cheguei a uma conclusão. Na minha opinião, a Toy Company, juntamente com a TV Asahi, criou o Giban em retaliação, digamos assim, pelo fato de a Orion Pictures, a Metro Goldwyn Mayer, terem se baseado em uma história de um herói metade homem e metade máquina. Ou seja, a Toy criou o Giban de propósito. Como quem diz, já que é para copiar, a gente mostra como é que faz. Rapaz, não bastando... Fala nisso. Eu acho que ele tem todo o direito de estar errado, velho. Tá. Curiosidades à parte, né? Ele deu toda essa volta para chegar nisso. Nossa. O fato é que Robocop, lançado em 87, tem uma história parecida com a de Metalder, o Homem-Máquina, lançado pela Toy Company ver, 3 meses antes. Nada Robocop ver, 2, lançado em 1990, e aí vem dizendo que copiou algumas partes do Giban lá, né? Como é que é o nome dele? É, Roberto. Roberto, você tá equivocado, cara. Metalder não tem nada a ver com Robocop. Pode ser assim, a história de um homem virar máquina é parecida, mas o conceito é totalmente diferente, cara. Não é, Edu? Ah, cara, é controverso. O conceito é diferente. O conceito é diferente. O conceito é diferente, porque no Metalder ele não é policial, era um cara que morreu... E o doutor lá ressuscitou ele como máquina, e o Robocop é totalmente diferente, cara. E também vem aquele caso seguinte, o Robocop foi lançado 3 meses depois da estreia do Giban. Exatamente, eu ia comentar isso. O Giban isso. É um tokusatsu. Sim. O tokusatsu, ele é tipo novela no Brasil. Ele é gravado à medida que ele vai sendo apresentado. Ele não é gravado a temporada, o ano de temporada todo e pronto, depois, saca? O filme não. O filme começa a produção dele meses e anos antes da estreia. O Robocop não foi gravado, editado, produzido em 3 meses para a estreia. Isso. Então, a produção dele provavelmente começou de fato antes da produção do Giban. Exatamente. E provavelmente ele também foi lançado e o Giban ainda estava passando, né? Justamente. Bom, então, né... cada um deu a sua opinião, Roberto. Muito obrigado pela tua opinião, meu chapa, né? Aí cada um tem o seu ponto de vista. Espero que os maiores fãs aí de Tokusatsu tomem as suas próprias opiniões, né? Tenham suas próprias opiniões. Só tem uma coisa a dizer. Ladrão que rouba de ladrão é 1000 anos de perdão, você sabe, né? Bom, ele termina dizendo aqui que também não poderia permitir que meus amigos e pessoas fãs de Tokusatsu, que nem eu, fossem enganados e desapontados dessa maneira. Ele se compadeceu com o teu drama aí, Eduardo. Pois é, cara, tá vendo? Obrigado, Roberto. Cara, manda e-mail ou comenta no site lá, que fica mais fácil pra gente ler aqui os teus comentários. E o pessoal que tiver no site também pode ler, que os teus comentários são muito relevantes, cara. Tu vem dando vários comentários aí durante todos os episódios, mas de maneira discreta. Então, por favor, comenta no site pra que todo mundo possa aproveitar. Deixa de frescura e comenta. Nilson, muito obrigado, cara. Valeu. Eduardo, valeu aí por teu tempo. Valeu, cara, eu que agradeço. Pessoal, então, até o próximo episódio aí. Tchau, tudo de bom. Então é isso, pessoal. Estamos aqui hoje nessa noite linda, pelo menos aqui na minha cidade é linda, né? Como é que tá aí o Nilson aí no... Puta que pariu. Aí, como é que tá aí, Nilson, aí no Espírito Santo? É, Nilson caiu. Rapaz, eu acho que tá meio parado lá. É. Tá voltando. Caiu logo pra ele. Enquanto todo mundo usa internet normal, o Neilson usa internet discada, isso acontece. É, pior, ele usa a internet da vizinha. Pô, se ela descobre, ele se fode, né? Numa dessa hoje que ela descobriu. É. Acabou de ficar então, sabendo. Então fodeu o cast. Lembra, Eduardo, daquela história do trator? Quando a gente foi gravar o Alfa, o Eduardo, o Felipe, o Nilson disse que passou um trator na frente da casa dele, arrancou os fios do telefone, da internet e tudo. Por isso que ele não pôde gravar. Lembra, Nilson? Sim, sim. Alfa. Voltei agora, cara. Caiu aqui essa porra. É, eu vi. Ah, o Alfa não participei, só participei do Beto. Nem Nilson participou. É, tu não pôde porque teu filho tá doente, lembra? Foi. Passou um trator, só arregaçando. E o pior que só foi só o meu. Foi da rua toda, cara. Que doido. Mataram o cara não que tava dirigindo? O cara doido. Desde o Spectre Man RX até o... E um dos modernos, não tão modernos, porque existem muitos depois, que eu cheguei a gostar assim, porque eu só assisti o Black Kamen Rider e o RX. Nenhum outro eu assisti, mas um que eu gostei, assim, que eu vi alguns episódios em japonês, foi o que ele era era Kamen Rider Beetle, não lembro exatamente o nome, mas era um que ele era um... aquele besouro de chifre. Um embola bosta. É, eu acho que é bem por aí mesmo. É, ele tinha um chifre. É bem parecido mesmo, o Felipe. Lembrando agora da imagem, é bem parecido mesmo, cara. Esse foi o chute mais certeiro que eu dei. É, pior, eu vou botar a imagem. Se eu achar a imagem desse besouro aí que o Felipe falou, do coisinha aí, e do Kamen Rider, eu vou postar pra ver se são parecidos mesmo.